Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a vocês, os leitores e ouvintes do blog do podcast Soronerd. Estamos começando aqui mais um podcast do mês de outubro de 2013, trazendo a vocês as notícias, os entretenimentos, os eventos que aconteceram no mês de outubro. Tivemos muitas novidades no YouTube, não só do Dia das Bruxas, mas tivemos novidades referentes tanto a filmes, tanto a séries que estrearam, e, né, esperamos mais séries até o final do ano para a estreia. Mas as séries retornaram finalmente das férias, né, do grande ato. E ao meu lado direito eu tenho Rodrigo Frade. Salve, salve, ouvintes, leitores do blog Soronerds, e para o nosso oitavo podcast. Oitavo, já? Já é o nosso oitavo podcast, chegando ao fim de 2013 já. Não, sétimo. Sétimo? Nossa, eu contei de abril para cá. Abril, maio, junho, julho, agosto. Não, esse mais, nós estamos fazendo um vídeo, né? Exatamente, mas eu vou sobre o mês de outubro. O nosso sétimo podcast, já. Agora a gente fez mês de abril, e depois a gente abriu. Tá certo. Então vamos mandar bala e começar nosso vídeo. Vamos mandar bala depois da nossa vinheta. Beleza. E filmes, Rodrigo Crash? Vamos lá. Gravidade. Você assistiu? Eu assisti Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses, garotão. Bom, hein? Bom. Gostei pra caramba. Você quer começar sobre esse ou a gente vamos começar sobre esse, né? Sobre Dragon Ball Z. Tá joia. O senhor que é um fã da saga, em si, né? Da saga, e o que achou? Cara, o primeiro eu gostei muito do roteiro. A longa-metragem anime, ele precisa ter um roteiro que, né? Chame atenção. Não caia na mesmice. Não caia na mesmice, entendeu? E cative, né? Porque tem muitos fãs que vai assistir esperando uma história cativante, uma história nova. É, embora é engraçado a gente falar que não cai na mesmice, mas muitos elementos de Dragon Ball Z apareceram no filme, meio que tão de fundo, né? Do Imperador Pilar. É, o Pilar foi trazido lá dos primórdios do Dragon Ball, da primeira saga do Dragon Ball. A questão da transformação em Saiyajin Deus. O que você achou? Deus foi Saiyajin? É. Seria... É, foi eu uma... Acho que faltou alguma coisa ali. É, ou talvez sabe um elemento parece? Que ligasse ali, né? É, parece porque... que alguém derramou o nanquim, tipo, vermelho e falou, puta, é isso. Nanquim vermelho, deixar... emagrecida, é, né? Vamos deixar vermelho e aí tá. Fora que foi um grande chute, né, desse Deus Super Saiyajin, que nunca tinha sido falado e, na verdade, o Bills ouviu errado, né? Sobre esse negócio do Super Saiyajin, de repente era realmente uma verdade do passado lá. Sabe o que eu acho interessante? O planeta pedido. Sabe o que eu acho interessante sobre ele? É, o que eu acho que muita gente não reparou é que o protagonista não era o Goku. Não, exatamente. O protagonista do filme era o Deus Bills. É, o Deus Bills, né? Deus. E você repara que, assim, ele não tem a intenção de destruir nada. Ele é Deus da destruição, mas ele não tem a intenção de destruir nada. Ele está agindo apenas tomado pela curiosidade, porque ele não acha que ninguém possa ameaçar ele. Em momento algum, ele acha. Uhum. Ele quer ver a questão do Saiyajin Deus. Ele é capaz de enfrentá-lo. Exatamente. Não. Dá um pouco de trabalho, né? É, um arqui-inimigo. Exato. Ele quase que deseja isso, né? Exato. E a questão, achei interessantíssima. Você pegar esse objetivo que antigamente, né? Frieza queria ser imortal. O Céu queria ser o ser mais forte do universo, etc. O Majin Buu queria dizimar todo mundo. É, o Majin Buu não tinha um objetivo, era não, só matar. Era caótico, era caótico, né? Principalmente a parte agora, menor. Agora o Deus já não, o Deus já é mais forte que todo mundo, mas ele tem... Ele tá um pouco se deixando. Ele iria é, no né? mercado comprar, sei lá, carne e uma boa, entendeu? Deu essa impressão. Sim, é um cara meio gente como a gente, né? Pois é. Da, acho que isso cria uma empatia com o sim, filme, com certeza. Então. E lutas memoráveis. Lutas memoráveis. Embora, né? Claro, o ápice da luta não foi superior a muitos dos filmes do seriado. Mas a questão da computação gráfica ajudou muito nos elementos até da profundidade do cenário, né? Você via os golpes muito mais intercalados. Você não via simplesmente uns rabiscos dos golpes, você não via os movimentos, né? E assim. Quem sabe, não acho que seja pelo lado, mas quem sabe Akira Toriyama não retorne, né? É, existe uma pequena possibilidade, né, de criar uma saga em cima disso. Até porque são 12 universos, seriam 12 deuses da destruição. Sim. E tudo mais. E seria bom também para dar um outro papel para a filha do Gohan e da Videl, né? E especialmente, né, cara, seria importante para você desimar o Dragon Ball GT. Exatamente, né? Esse novo a papel para ela é justamente para você descartar o Dragon Ball GT, aquele bicho. Totalmente descartado. Exatamente. Bom, mas... Grande, eu achei foi um grande êxito esse filme. Você que está ouvindo agora o podcast, uma notícia triste porque Dragon Ball Z não está mais passando nos cinemas. Então, aguarde. As versões na sua locadora. E aqui, Frash, vamos comentar. Eu pedi totalmente, né, desesperadamente ao senhor para que assistisse esse filme. Ele pediu de uma forma muito gentil, né? Exatamente, mas porque esse filme não criou polêmica, gravidade. Mas ele chamou a atenção de todo mundo, né? Pela... Eu até tinha comentado aqui no podcast da Comic Con, que teve, né, o elenco do Gravidade foi na Comic Con 2013. O Afonso Cuarón, que é o diretor do filme, ele disse que seria um filme, em termos de ficção científica, nada antes visto, né, de inclinação de câmera, movimentos, efeitos, e ele realmente cumpriu com o que ele prometeu. E além disso, cara, você consegue assistir o filme, lógico, da maneira mais, como que eu vou explicar... Aquela pessoa que tem medo de lugares fechados, como é isso? Claustrofobia. Aquela coisa claustrofóbica, porque certo. Você está totalmente no espaço, uhum. Você não tem as cenas, né, da Terra, é você lá com os astronautas e você está mergulhado no espaço. Mergulhado no... Isso. Totalmente. No vácuo, né? E o que é engraçado é que é o seguinte, eles fizeram esses movimentos através de sistema de cabos, né? Conseguiram simular toda a movimentação, você navegando livre, né, entre o espaço. É lógico que alguma coisa ou outra ficou vago, tipo, eles tiraram a roupa espacial em muito pouco tempo. Isso normalmente não seria possível. Mas só de você ver explosões e não ver som, e não ouvir som... Que é o fisicamente correto, né? Isso é incrível, cara. E sabe o que é o pior? Ou melhor, né? Você realmente consegue ficar tenso. Porque você vê aquela explosão e você fica totalmente nervoso. Porque... Não há barulho nenhum, né? Porque assim, a gente se orienta muito pelo sentido da audição. E fora da experiência que você tem em física, né? Você tem experiência emocional. Que é até perdido no espaço, né? Além disso, mas com a protagonista, que é a Sandra Bullock, né? Devido a alguns problemas que teve, de perda da filha, etc., você consegue acompanhar o conflito interior dela, né? Sobre a sobrevivência ou não. E mesmo quando ela opta por sobreviver, ela ainda tem dificuldades para sobreviver de fato, até você ver ela realmente conseguir pegar uma nave, porque a história basicamente é o seguinte, é dois astronautas lá em cima, né, no espaço, consertando acho que um satélite, e tem acho que uma chuva de detritos de um outro satélite lá do outro lado, assim, que pegam eles, matam alguns astronautas, né, nessa chuva, e eles precisam ir na autoestação, acho que a chinesa, pra pegar uma nave e ir pra Terra, basicamente. Então, assim, o filme todo é focado nisso. E a hora que ela chega na Terra, né, cara, que você vê que ela cai no mar, então tem toda aquela dificuldade dela sair do mar, sabe? Ela tem o mesmo problema que ela tinha antes lá em cima, com a baixa gravidade. Não é gravidade. Gravidade zero, né? Mas embaixo seria o quê? Do fundo do mar? Eu esqueci agora. Embaixo a gravidade é menor, então. Mas é a mesma coisa, né? Eles meio que simulam, às vezes, os astronautas. Sim, o treinamento simulado em água, né? Então ela tem essa dificuldade também, a hora que ela cai no mar e tal. Mas, cara, é interessantíssimo. É um filme que vale muito a pena ser visto. Embora, eu vou, né, ser bem claro, não é o meu filme favorito. Do mês? Porque... Não diria nem do mês, diria talvez do ano. Do mês, eu acho que ele reina absoluto. Cara. Ele é o grande destaque do mês. Ele, com certeza, é o grande favorito. Há umas indicações para melhor filme, para melhor montagem, para melhor direção. Direção, acho que é incontestável. Cara. Direção é incontestável. Para o Afonso Cuarón, dessa vez, ele conseguiu. Ele que escreveu com o filho dele, né, o Jonas Cuarón, o roteiro. E melhor atriz para Sandra Bullock. Eu tô vendo uns zum-zum-zums ali, o pessoal comentando que pode ser que a Sandra Bullock consiga, né? receber de repente essa estatueta, precisa ver o resto dos filmes que tem, mas por enquanto. Ah, e efeitos também. Efeitos também eu acho que eles são. Mas é um dos favoritos em várias categorias, né? Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. E é isso, né, Fred? Esses foram os filmes do mês de outubro. Sim, teve muito mais. Teve muito mais, né, que a gente escolheu pra comentar. Inclusive, eu peço desculpa porque eu achei que o Jogos Vorazes estrearia em outubro, não estreou. Agora é em novembro, né? Isso. E o Kick-Ass 2, eu não consegui assistir, simplesmente. Kick-Ass 2? É. Eu não vi em lugar nenhum por aí. Pois é. Ele não estreou aqui em São Paulo? Teve essa dificuldade. Eu não sei, em São Paulo, a estreia seria meados do dia 12, será? Outubro? Alguma coisa do tipo. Mas, e não estreou. Quer dizer, algumas salas tiveram o filme, mas... Será que algum erro de distribuição? Pouca? Eu acho que não. Eu acho que foi a crítica mesmo que acabou sendo pesado pro Kick-Ass 2. Eu vi em diversos sites que o pessoal não gostou desse filme. Mas ainda assim, né? Tipo, não justifica, né, cara? O Kick-Ass teve uma boa aceitação na época, né? Acho que a gente merecia ver a continuação. Sim, com certeza. Seriados. Agora sobre seriados. Temos a vinheta de seriados. Seriados. Agents of S.H.I.E.L.D. eu dei um tempo. Por que você deu um tempo em Agents of S.H.I.E.L.D.? Não, o piloto não me impressionou, Fresh. Embora, você assistiu o piloto? Embora eu acho que eu vou ter que ver o segundo episódio pra tentar tirar a má impressão que eu assisti piloto. O piloto e o segundo episódio. É mesmo? Isso. E você gostou do segundo episódio? Eu achei no mesmo naipe do primeiro. Embora eu tenha uma surpresinha ali no final, mas nada que seja... As surpresinhas vão ser vinculadas a alguns filmes, né? Alguns, digamos, personagens, tipo Nick Fury. Exatamente. Sei lá se tem mais alguém. Acho que não. Só o Nick Fury que vai. Só o Nick Fury. Protagonizar as pequenas surpresas. Bom, tivemos diversas estreias esse mês, né? Mas o que o blog está cobrindo, basicamente Supernatural voltou no dia 8 de outubro. É isso? Foi dia 7 de outubro. E eu não me impressionei com a trama que estão desenvolvendo agora de Supernatural, porque basicamente eles não têm um objetivo claro. Beleza, os anjos caíram na Terra, com todo mundo lá, foram enganados, né, pelo Arcanjo, pelo Metatron. Só que o Sam teve aqui no final da oitava temporada, tem umas provas lá que o Sam acaba fazendo para fechar o Portão do Inferno, etc e tal. Aí acaba tendo umas complicações com ele, aí um anjo possui o Sam, entendeu? E a trama... Um anjo possui o Sam? Acaba caindo nesse como que eu vou dizer? Nessa relação. O Sam não sabe que tem um anjo dentro dele. Então sempre quando precisa de alguma ajuda, o Jim sabe, né? E ele chama o Ezequiel, o nome do anjo. E ele dá umas ajudinhas lá. Deixa até o quarto episódio, forte. Basicamente, tem sido isso, cara. É o Sam Smaia e o Jim chama o Ezequiel. Ele vai chamar de Zeke. Que dá mete porrada em todo ele, mundo. Ele sempre chama, né, os anjos... O Castiel chama de Kes, né? O Ezequiel ele sempre dá Zeke, uma... E ele chama ele pra dar uma ajuda lá. Mas temos, quem sabe, um vilão que pode ser digno, que é o demônio Abaddon. O Crowley, ele tá preso. Ele quase foi transformado de humano no final da última temporada. Não sei como é que ele vai lidar com esses conflitos que ele teve, mas aparentemente ele voltou a ser o que ele era. Os episódios estão sendo interessantes e meio esquisitos, pelo menos até o quinto episódio, que é o que eu estou assistindo agora. A gente teve um episódio sobre o Mágico de Oz. Mágico de Oz. Para você ter uma ideia. Não tem onde tirar mais tipo a tipo assim, inspiração. O autor do Mágico de Oz era um caçador e a filha dele, que é a Dorothy, também era uma caçadora. Uhum. E eles meio que pegam a bruxa, digamos que o mundo de Oz existe. Certo. Aí eu achei que essa trama caberia muito mais para Once Upon a Time do que Supernatural. Não sei se concordo. Concordo. Com certeza seria melhor. Eu, como fã de Supernatural, que acompanho desde o primórdio, desejo que a série acabe agora. Com uma certa urgência. Pra não ter que assistir, sei lá, que se bem que seria um um sonho interessante de fã de Sam e Jean no mundo de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Nossa Senhora, é isso? Eles enfrentando os deuses, ajudando a Atena, ou não. Não. Pra descobrir que a Atena é do mal. Nossa, aí teria que ser. Eu viajei demais agora. Totalmente, né? Eu viajei demais. Bom, mas oposto a isso, American Horror Story, Coven, terceira temporada. Esta é uma série que tem tudo para ter muitas outras temporadas, eu acho. Eu vi a primeira temporada e já gostei muito. É um gás, cara, de histórias que elas são bem interessantes. É lógico que a última temporada, o pessoal meteu o pau por causa do cenário, que o figurino tava feio, que tava muito artificial. Isso na segunda? Isso, na segunda temporada. Embora eu tenha gostado da segunda temporada, foi do asilo. Misturou tudo, eu gosto de coisas que misturam. Psicopata com alienígena, com demônios. Mistura total. Caramba! Total, mas eu achei interessante. Atlético, né? É, até nazismo tinha. Tudo que a gente considera nazismo, ruim. Nazismo, né? Então assim, eu particularmente gostei, mas o pessoal não gostou e agora é só focado nas bruxas. E o legal é que eles pegam muito da cultura americana e estão relatando nas histórias e ligando também, né? Até tem dois personagens que são vividos pela Angela Bassett e pela Kate Bates, que são duas bruxas que realmente existiram, né? Bruxas essas que fazem parte do folclore americano, que é a Madame LaLaurie, que é da Kate Bates, que foi acusada de muita tortura contra escravos, né? da própria fazenda dela mesmo. E a Marie Laveau, que era uma bruxa que cuidava da, digamos, comunidade negra. E a gente consegue ver muito da cultura Wicca, muito da cultura... até de outras religiões, não só de bruxa, né? Ubanda, por exemplo, entendeu? Na verdade ele pega, né, as religiões que usam magia, sim, né? A Wicca, a Umbanda não, não é Umbanda, ela é a... o Voodoo, mas, né? O Voodoo. São mas origem tem Umbanda também. Tem um nome? Fala Umbanda não ou não? Não fala. É porque a Umbanda né? É brasileira, né? Então sim, teria lá, né? Mas a Umbanda é derivada de Afro. Ela é derivada do Afro, mas ela nasce aqui, né? Ela nasce aqui? Nasceu no Brasil no início do século XX. Mexe com o espírito faz parte da magia, né? Invocação, conjuração. Ela não fica só numa religião, né? Não fica só em Wicca, né? Só no paganismo, sim, europeu. Bom, Jessica Lange dá aula de interpretação. Ela, pra mim, é uma atriz formidável, né? Ganhou o Globo de Ouro de 2011, eu acho. Pela American Horror Story, a primeira temporada. Sim. Cara, a interpretação dela é gigantesca, eu acho sensacional. Show de bola. Ela realmente mergulha nos personagens dela. E ela que entrevista, às vezes, ela sofre muito de depressão, sabe? Ela tá pensando em encerrar a carreira, não por causa da depressão, mas pela idade mesmo, né? Ela tá tendo... acho que ela faz quantos anos, a Jessica Lange? Deixa eu ver. Ela já deve ter... é de 49. Tá com 64 anos. É isso? É. 64 anos. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, eu desejo vida longa. Pra quarta temporada, né? Pra quarta temporada ela já tá confirmada. Então, olha só, nem acabou. Né, tá começando praticamente a terceira temporada, já tem uma quarta. Se bem que. No gatilho. É um pouco menos, né? Os episódios. American Horror Story tem 10, 12 no máximo. Sim, tem razão. O que é legal porque é totalmente focado na história, você. Não tem como fugir, né? Não dispersa. Inventar encheção de linguagem. Vamos ver o que teremos nos próximos, de repente, lugares amaldiçoados. Pode ser. Porque na primeira temporada pegou espíritos, né? Casa mal assombrada. Casa mal assombrada. Na segunda foi salada de mistura, frutos. Mas basicamente é o asilo. É uma coisa mais religiosa. Mistura centralizada no asilo. Isso, exato. Agora é bruxa, de repente, lugares amaldiçoados. Pode ser criaturas também. Criaturas do folclore. Lendas urbanas. Lendas urbanas. Lendas urbanas seria legal. Seria legal, criaturas do folclore, do lobisomem ou. Eu lembro do filme Lendas Urbanas. Não me lembro, acho que não. Interessante. Tipo um pânico, né? É um assassino, não é? Um assassino. Algo do gênero. Com uma capa. Se bem que assim, é uma mistura de pânico com Eu Sei Que Vocês Fizeram no ano passado. É. Que bonito. Muito lenda. Bom, continuaremos acompanhando. Eu vou tentar assistir Once Upon a Time Wonderland. Wonderland? Embora não esteja muito animado, mas eu vou tentar assistir. E em janeiro, né, quando tiver outra pausa, eu vou tentar acompanhar algumas séries como Breaking Bad, que o pessoal fala muito, fala muito do Breaking Bad. E eu assisti só um episódio de Breaking Bad, uma vez que eu tava zarpeando na TV e eu gostei, cara. O roteiro deles é bem legal. Bom, falamos agora sobre músicas. Music! Temos a vinheta das músicas, cara. Rodrigo, estamos no mês de, falando do mês de outubro, estamos no mês de novembro, falando do mês de outubro. Uhum. No mês de outubro tivemos grandes nomes lançando novos CDs, começando, que não é tão grande assim, mas é uma banda que tem bastante fãs por aí, que é o Kings of Leon. Ah tá, eu gosto de Kings of Leon. E o Somebody, ainda, Forever. Exato. Eles lançaram o sexto disco deles no início de outubro, Mechanical Bulls. Sucessor do Come Around Sun de 2010. Em 2013 eles comemoram 10 anos do lançamento do primeiro álbum de 2003. E nessa comemoração eles fazem o CD meio que lembrando, em termos de arranjos, lembrando da época dos dois primeiros CDs. Então um CD alto, que tem alto. Não seria alto plágio. Alto. Quando você faz. Não é que você refaz um trabalho, mas você usa uma autorreferência. Autorreferência. É. Dos dois primeiros CDs. Então tem uma sonoridade mais bem com gosto de country. Ah, principalmente tá. Pelo fato de ser em Nashville, né? Sim. Uhum. Ele é musicalmente country, music humano. É um CD interessante, interessante, cara. Interessante que me dá, né? Interessante. E é posso considerar do rock? Sim. Que tipo de rock alternativo? Pode ser rock alternativo. É que na verdade, quando a gente fala de estilos, a gente sempre quer engavetar uma banda dentro de um rótulo e deixar ela presa ali, né? Mas a tendência humana geralmente é essa. A tendência nossa mente é sim, classificar. Sim. É um CD interessante, Agostinho. Você deveria ouvir. Eu vou tentar baixar. Eu mandei uma música pra você. Eu já tô de saco cheio de ouvir todos os CDs que eu tenho. Já, tá na hora de você começar. Preciso renovar, preciso renovar. Discografia, cara. Eu preciso pegar o até do Black Sabbath, eu não peguei inteiro, cara. Eu peguei só algumas músicas pra ouvir, preciso pegar inteiro. Pegar o Kings of Leon. Que mais? Outro bom nome que você curte, ou pelo menos o som que você sempre curte, é o do Korn. Korn. Lançou o seu 11º disco, Paradigm Shift. Décimo? É o 11º disco. Caramba. Estão desde os anos 90 aí, né? Mandando bala. Uhum. É um disco muito bom. É diferente do anterior, do The Path of Totality, de 2011, que eles colocaram muita música eletrônica no meio, né? Muito dubstep. Uhum. E deu uma. Aquela estranheza, né? Quando a banda muda repentinamente seu som. Uhum. Nesse CD eles voltaram, né? Com som mais pesado. Tem alguns elementos eletrônicos, mas só pra dar aquela temperada. Que deixa as coisas mais ouvidas, melhores, assim. Uhum. Não dá tanto estranhamento. É um CD que também você deveria ouvir, cara. Eu mandei uma música pra você, ó. Eu vou tentar ouvir essa música. Manda, manda brasa. Eu não tive tempo, mas eu vou tentar. É bem legal, cara. É mesmo? Outro grande nome, já não sei se você gosta, é o Pearl Jam. É razoável. Pearl Jam é razoável. Tem um gosto razoável. Há pessoas que eu sei que gostam mais, cara. Eu não sou uma delas, não. O Pearl Jam também tá no seu 11º disco, é o Lightning Bolt. Só 10? Só um disco? Porque o Pearl Jam, ao contrário do Korn, ele tem um espaço de lançamento maior nesse disco, né? O anterior a esse foi o Backspace, de 2009. Tá. Então, estamos aí. 3 anos? É isso? É. Não, 4. 3 anos, né, contando 2010 pra cá, sem lançar. É um CD melhor do que os dois anteriores, que não tiveram um impacto tão grande. Mas ele é um CD que ele começa assim, pegado com músicas mais pesadas, cruas, mas a partir da faixa 4 ele começa a investir mais em baladas, em músicas mais lentas, em algumas horas até experimentais. Tá. Talvez não agrade todo mundo que gosta de Pearl Jam. Talvez eu deva ouvir, então. Talvez você deva ouvir. Sim. O último grande nome que foi também um dos destaques, ao lado do Korn, foi o grande destaque do mês de outubro, foi o Paul McCartney. É, Paul McCartney, ele teve um show aí, né? Teve um show em maio. É. Ele visitou cidades que ele nunca tocou. Em Belo Horizonte, né? Então, ele visitou cidades que ele nunca tocou. Belo Horizonte, Goiânia. A ex-namorada de um amigo meu foi em show. Ela gosta muito de Beatles, consequentemente, a carreira só dele, né? É um CD muito legal, cara. Inclusive, nosso diretor de podcast gosta também. Eu não sei nem como é que ele nunca foi ver. O Paul McCartney? É. Ah, o Ringo Starr, eu acho que Ringo veio Starr em veio São Paulo, São né? Paulo no final do mês. No Crash Car Hall. Só que o Ringo Starr, ele lançou o CD ano passado, né? Então ele já tá um bom tempo na estrada. Uhum. Esse novo do Paul McCartney, chama New, é muito legal, cara. Uhum. Ele tem uma ele consegue manter a sonoridade antiga, né? A tradicional dele, né? Faz lembrar algumas das Beatles, mas ele faz soar moderno. Uhum. Então é muito legal mesmo, cara. Eu mandei uma música pra você, acho que vai gostar. Legal. Fora os CDs, tivemos dois eventos em São Paulo, né? Uhum. Eventos de grande porte. O primeiro foi o tão esperado, tão aguardado, show do Black Sabbath. Black Sabbath. Que eu gostaria muito de ter ido. Eu também. Quer dizer, eu gostaria, mas eu até poderia ter ido, mas eu tinha algumas coisas a fazer na... Algumas pendências, data, né? Esse show teve a abertura do Megadeth, também que é um outro grande nome do heavy metal. No show do Megadeth, eu vou comentar as resenhas que eu li ou ouvi falar sobre, o som não estava tão bom, estava meio embolado, a voz do Dave Mustaine não estava saindo legal. Agora o show do Black Sabbath, unanimidade, todo mundo gostou. Os três, né, o Ozzy Osbourne, o Tony Iommi e o Izzy Butler estão em plena forma, cada um no seu. Em plena forma? Assim, 60 anos, o Ozzy, cara, é impressionante, e né? Pela vida que ele teve, principalmente o Ozzy, né? O Ozzy continua cantando, né, na maneira dele, o Tony Iommi continua mandando muito na guitarra, e o Gizzy Butler no baixo. Então os caras fizeram um show com um repertório que cobriu os clássicos dos anos 70, do Black Sabbath. Pode ser visto como o show mais esperado do mundo. Sim. É, teve um Rock in Rio aí pra dar uma equilibrada, é um festival, nenhum, né? Mas assim, em show... Rock in Rio não conta. Tá, então em shows assim, sim. Eu diria até que o Monster of Rock também. Não, festival também. Festival também. Talvez o Justin Bieber. Justin Bieber, inclusive a semana passada, né? Justin Bieber foi no Rio. Em São Paulo ele tomou garrafada. Tomou garrafada, não quer mais ir pro Brasil, ele tá muito magoado. Cara, ele tem uma recepção calorosa de um fã. Claro. É um grande ato de amor você jogar uma garrafa. Não, não foi isso. Teve um fã que pegou ele por trás, você não viu? Ah, encoxou ele? É. Nossa, cara. Aí ele parou tudo e falou, what the fuck, what the fuck? Aí tipo, olhou assim e curtiu, cara. Como ele é sensível, pois é, né, Gustavo? É. Aí ele saiu, mas ele tava no Rio na mesma que eu tava, semana passada. Você não foi lá dar um oi pra ele, cara? Ele tava lá em Copacabana, quando ele tava, mas eu tava... Tava no mesmo bairro? A diferença é que ele tava no Copacabana Palace, eu tava no outro, eu tava na outra ponta ali, né? Ah, mas então você não quis saber de falar, então. Mas Justin Bieber e eu estávamos... Próximos. Mais próximos do que poderíamos estar. Imaginar que iríamos estar, ou que vamos estar um dia, eu acho. Com sentimento. Eu espero, né? Com sentimento, você gostaria ou não de ficar próximo? Não. Não. É uma resposta assim. É uma resposta assim, bem curta e grossa. Sim. Então, o show do Black Sabbath realmente foi o mais esperado do ano. Sim. E tivemos o festival Monsters of Rock, depois de 15 anos sem acontecer, ele volta. Eu gostaria de ir, mas eu não... Ele teve dois dias, né, um dia mais voltado ao heavy metal e ao new metal. Sim. Bandas new metal foi o Limp Bizkit, representante. No Korn, né? O Korn foi o grande. O Korn foi uma das primeiras bandas, né, pioneiras, assim, não, né? Tivemos, né, você acabou de falar, o Limp Bizkit. Eu não vi muitos shows, cara, eu gostaria de ter visto. Eu preciso pegar pra gente. Teve outras bandas menos conhecidas, né, como o Hatebreed, Breather, que abriu o Monsters of Rock, teve o show do Limp Bizkit, o show do Korn, que foi muito elogiado. Uhum. E o show do Slipknot, que é um espetáculo à parte, né? Sempre, sim, sempre um espetáculo à parte. Os caras tocam muito, o Corey Taylor canta demais. E no domingo... Você tá falando isso sincero ou você tá sendo sarcástico? Não, tô falando sério. Ah, eu gosto muito do Corey Taylor. Eu não gosto muito da banda paralela dele, que é o Stone Sour. Mas o Slipknot... Certo. Estão demorando pra lançar um CD novo. Será que não? Estão demorando. Há rumores que sim. Pro ano que vem, vamos esperar. O Fighter, eu fiquei sabendo que vai lançar. Então há rumores que eles querem lançar um CD ano que vem também, pra alegria do Gustavo. Porque eu fico triste porque não vai ser bom, né, cara? Provavelmente, né? Eles não vão superar. Ah, cara, você tá muito pessimista, cara. Não, mas eles não vão superar o Waiting Light. Waiting Light, é. É uma pena, né? Não sei, cara. De repente passam alguma altura. Pode ser. E no domingo foi um dia voltado às bandas de hard rock oitentista. Principalmente o oitentista, né? Tivemos ali o Buckcherry, né, oitentista, mas tivemos o Rat e o Whitesnake representando essa época. A época dos caras com cabelo de poodle, aquelas roupas de glam horríveis. Né? Uhum. O show do Whitesnake recebeu várias críticas negativas por conta do Dave. Esse é o nome desgraçado, né? Do vocalista. Ele não tem cantado muito bem e tem enfiado nos seus shows muitos solos. Isso tem solos, é guitarrista lá solando por 5, 10 minutos. Isso tá. Acaba meio que tirando, né, o tesão, né, da plateia. Sim. E o Aerosmith, que fechou, né? Chave de ouro, novamente. O próprio fechou com chave de ouro. Até tirando consecutivos, o Aerosmith. Não, em 2012 eles não apareceram por aqui. Eles vieram em 2010, 2011 e em 2013. Eu cheguei a passar vestindo um vídeo pra cá. Não vieram. Grande show, um show muito bom. Esse Vintar continua cantando, 64 anos, está cantando bem. É, tivemos uma ausência, né? O baixista Tom Hamilton. E não só ele, né? Como assim? Não só ele, né? Ah, o diretor está te mostrando o nome. David Coverdale, exatamente. Isso, é David Coverdale. O vocalista do Snakes, peço perdão pela minha branca. Não, acontece. Eu tenho direto esses blends. Então, o Steve Tyler tá cantando legal, o Joe Perry, né? O Joe Perry sem exceções. Né? O Joe Perry e o Brad Whitford, que ninguém lembra, são dois puta guitarristas também. É. Só que o baixista Tom Hamilton ficou doente e não pôde comparecer e veio um outro baixista aí pra cobrir. O repertório foi legal, cobriu a carreira da Smith. Tocou apenas uma música do CD novo. Assim. Albert Nation, que é provavelmente a... Oh Yeah. Até, né? Não, até não, é... A título? É. Não, tocou a Oh Yeah. Que isso? É o nome da música, Oh Yeah. E é boa? É uma música alegre, cara. Ignoraram as rádios, então. Eles ignoraram a Legendary Child e a... A balada lá que tava tocando. Mas eu gostei muito do show deles, cara. Eu deveria ter visto. Eu já vi dois shows deles. Já todos dois, né? Gostei dos dois. Inclusive, os dois se complementaram. Porque em um, eu vi músicas totalmente diferentes do outro. Quer dizer, isso que é legal. Alguma, é claro que teve algumas que também tocaram. Mas assim, teve muitos que complementaram. Até tocou Angel. No sim, outro Angel show, é amazing. Que fazia o que? Acho que 10 ou 6 anos que eles não tocavam. Eles até anunciaram no palco essa música faz tanto tempo. X anos, toca, que etc. Né? Vamos tocar tudo. Cara, foi sensacional. Aí a Don Ana Mesa assim, que é uma música que eu adoro. Tocou, né? Tocou no segundo show. O primeiro show eu fui ver. Por ela. Por ela. Graças a Deus, né? Tocou. E não tocou. Inteligente. Daí já depende, né? Da pessoa. É que eu já não sou muito fã dessa música. Uma pessoa que não é sentimental, né? Não, eu considero girl music, né, cara? Sim. E esse show da Smith teve músicas também que complementariam esses outros dois shows. Certo. Vamos aos eventos agora? Vamos aos eventos. Teve um mês de outubro? Tem vinheta? Não tem. Então vamos direto a eles. Eventos não. Parabéns, o orçamento encurtou. Ah, entendi. Né? Então é o Anime Arts, né? Anime Arts foi o evento de outubro, embora nós sabemos que tivemos muitos eventos relacionados a tanto anime, né? Tem aquele do Batalha Campal, tem um evento próprio para isso. É Batalha Campal? É, que ocorre em cidades aí de São Paulo. Inclusive eu tô no grupo do Facebook para disputar uma batalha, não? Da última vez que eu disputei, não fui bem. Mas como funciona? Você luta? Basicamente você pega uma marreta, o outro pega uma marreta. Marreta da plástico. Ah, né? Tá, né? Não dá pra você matar o outro, não é tão profundamente assim, real a coisa, né? E aí é aquela coisa, cara, você duela com ele. É tipo assim, se você tocar no braço, você não pode mais usar esse braço. Um contra um. É, entendeu? Ah, tá. Então é você sozinho, não é um exército. Não, é eu e uma pessoa. É um duelo. Não, sim, mas não é companheiro seu, né? Não. Um não, exército contra o outro, assim. É, não é paintball, por exemplo. Ah, sim. Seria um paintball medieval. Isso, nada. Não. Ah, mas é embora seria interessante. Seria interessante, cara. Eu gostaria de ter. Embora seria as regras. Eu gostaria de ter troll no meu time, se tivesse uma coisa desse tipo. Eu queria ter um troll. Não, eu queria ter o troll. O troll. Conhecido Pedro troll. Pedro Ivo Mariano. Exatamente. Pedro Ivo Mariano. Que é, ele seria aquele cara que passaria assim, né? Igual no Senhor dos Anéis, né? Juggernaut, né, cara? Sim, né? Juggernaut, lembra do Juggernaut no X-Men 3? Sim. É mais ou menos. O cara dava um golpe e voava assim, 4-5, né? Enfim. Anime Arts, que ocorreu novamente no Colégio Anglo, também novamente pela equipe, né, que fez o evento do Anime Arts. Estivemos nos dois dias do evento. Rodrigo Frates teve mais tempo do que eu. Que estamos horas por lá. É, mas eu vou contar só da evolução que eu notei, né, do que eu vi do Game Arts pro Anime Arts. Basicamente, o que eu achei. O palco principal do Game Arts, o som dele, ele não estava bom. Ele não estava para o público. Você via o som disperso, porque ao mesmo tempo, onde era o ginásio, estava tendo gente jogando violino, pessoal passando. Então assim, o som no ginásio já não é legal, que é como o Luiz falou da última vez. Ele não fica muito bom porque tem eco. A coxa é complicada. Sim. Entendeu? Mas o que eles fizeram dessa vez acabou resolvendo em partes o problema. Embora eu acho que eles deveriam procurar alguma estrutura melhor para que essa esse palco, a gente fechava uma sala gigante. Sim. Né, pra colocar isso. Tentar adaptar ali, não. Tentar adaptar, exato. Embora eu sei que é complicado, porque muita gente quer ver a atração principal. Fora a logística. Sim. É complicado. Sim. Os caras fazem o que dá pra fazer, né? Com certeza. Com certeza, sim. Ponto negativo que eu vi, que eu coloquei na review, é a área de alimentação. Eu achei que ficou incabível no estado. Parecia com terra junto. Parecia um negócio de praia, né? Pois é. Um quiascão de praia. Pois é, não ficou legal, né? Não ficou legal. Embora, novamente, é difícil você ter que colocar alguma coisa ali. Vai por aonde? É. Fora as opções, né? Da última vez também não ficou legal. Foi ali também? Não, da última vez foi na parte intermediária. Quando você sai do ginásio e tá indo pra salas temáticas, sabe? Sim. E, tipo, sabe quando eu joguei videogame? Foi ali? É, que eu perdi 3-0. Não, foi uma derrota bem honrosa. Eu ataquei já da forma que eu fiz. Você honrou a sua. Mas eu explico. PES é uma coisa que eu entendo mais ou menos. Agora a FIFA me complica a cabeça, porque troca quadrado com... É, troca os comandos, né? Então... É, com o circo, então porra... Era a FIFA que você jogou? É a FIFA. Então explica assim, né, porquê dessa derrota. Cara, eu também não sou... Né? Mas enfim. Era ali onde tava, onde deveria... Isso deveria também. É que ali ficaria melhor porque não teria muita terra, né? Não, ali seria um bom local, mas... As salas temáticas foram bem legais. Eu concordo, bem totalmente. Embora, pro próximo evento, que vai ser o Fantasy Arts, há muita coisa a ser explorada pra essa sala. Com certeza. Então, se der pra chamar, né, de fazer agora de seriado, de filmes, poxa, vai ser muito interessante, cara, ter coisas, sei lá, do... Supernatural, do The Walking Dead, The Walking Dead, Game of Thrones, já tinha Game of Thrones algumas coisas, né? Sim, já. The Walking Dead também. É. Até do público, né, do Senhor dos Anéis também. Sim. Poderia estar também intercalado ali. Tem alguma coisa ali, né? Sim. Teve até uma danceteria ali, né? Teve. J-pop. Trax esteve lá dançando, né? Eu dancei um pouco lá, cara. Adoro J-pop, K-pop. Mentira. Não, é verdade, gente. Ele falou isso só pra quem ficou tímido agora. O que você achou do evento como um todo? Eu gostei do evento como um todo. Os participantes? Sim, os participantes foram. Gostei bastante do Gilberto Baroli. Isso, e iremos colocar a foto de Gilberto Baroli com Rodrigo Frati e o diretor de podcast. Nosso diretor de podcast sem nome. Rodrigo Frati, que é uma pessoa tímida. Sou um cara tímido. Falar com Saga de Gênios. Nossa, então. Né? O diretor tá mostrando a foto agora aí. Eu não tenho tempo de colocar no blog essa foto aí, né? Se não colocar uma parte de fotos, né, no blog, um álbum, né? É um álbum. Quem sabe na página? É, porque todos esses eventos aí, eu sempre tirei fotos do Game Art, mas a AnimeArt eu não tive tempo pra tirar. Eu esqueci de dar a câmera pra vocês. Tem razão, mas... Minha falha. Tudo bem. Então eu achei um evento legal como um todo, assim, cara. Gostei. Tá empolgado pro Fantasy Art em janeiro? Sim, com essa temática do seriado, sim. Que vai ter. Com certeza. Se vocês fizerem no mesmo naipe dessas salas temáticas, vai ser bem legal, cara. Legal. E agora a gente vai estrear aqui um quadro novo no podcast. A gente sabe que quando a gente grava o podcast, ele já acaba saindo atrasado, né? Porque a gente espera acabar o mês para depois comentar sobre o mês. Pra dar os destaques, ver o que acabou pegando ou não. Isso em todas as frentes, né? Música, anime... Aliás, anime até a gente tá falando muito pouco, né? Não temos como falar de anime, porque não temos autor pra isso. É, sim. Mas... Seriado. A gente sabe que fica datado, né, o podcast, porque é referente ao mês. E muitas notícias acabam passando sem que a gente possa nos aprofundar sobre elas. Exato, porque hoje em dia a gente já tem notícias mais atualizadas, né? Sim. Para esse mês. Mas como a gente sabe que se a gente der notícia de agora, daqui pra frente, quando a gente for editar e postar, vai estar tão redatado, então a gente acaba usando essa estrutura de colocar um resumo do mês. Sim, exatamente. Com base nisso, acabamos aqui criando o quadro Top 6 Notícias. Giro de notícias. Exato. Mundo Nerd. Em que comentaremos alguma das notícias brevemente. A partir do próximo podcast teremos convidados conosco para comentar junto. Olha. Né? A partir de notícias. Convidamos o diretor do podcast para comentar sobre GTA V, que ele não quis. Ah, ele se recusou veementemente. Não tem problema, Tati. Nós comentaremos sozinhos sobre as notícias que tiveram destaque no mês de outubro. Tivemos muitas notícias, né? Todo mês a gente tem. Mas selecionamos aquelas que balançaram o mês de outubro, Fred. Deram uma chacoalhada no mês de outubro. Para começar com o... É, e outra coisa, não estamos indo por ordem de importância, estamos indo aleatoriamente. Aleatoriamente, lógico. Exato. A importância vai do que você gosta. Gosta, o que você prefere, realmente, né, achou interessante. Começando com... Vamos sobre a primeira notícia? Sim. Star Wars 7. Tivemos um rumor forte de que será adiado para 2015, ou quem sabe 2016. Aliás, desculpa. Final para 2016. Porque o que acontece? Temos aí duas frentes. Né? O roteiro, que antes estava com o Michael Arnett, ele não está mais. Ele passou para as mãos do diretor J.J. Abrams e o Lawrence Kasdan. Ao meu ver, foi muito tardio. Então, com toda certeza, teve uma diferença criativa entre o diretor e o roteirista. Sim. Visto os filmes que o Michael Arnold já fez, é possível que o roteiro não tenha ficado tão interessante quanto o J.J. Abrams queria. Sim. Então, isso é uma especulação, tá? Nada certo. Com base nisso, o roteiro praticamente não está pronto ainda. É um fato. A filmagem estaria programada para janeiro de 2014. Não vai acontecer mais. Já disseram que não vai acontecer mais. Provavelmente a filmagem comece em março, abril. Né? O elenco que será convocado em outubro. Inclusive, eu vi notícias de, né, espalhadas aí que elenco de Star Wars vai ser revelado em outubro. Elenco de Star Wars vai ser revelado em outubro. Em outubro, né, passou e nada. Você só vi especulações. Sorry Horseman. Teve o Drácula agora, que eu esqueci. Inclusive, a gente viu a série do Drácula e não comentou sobre ela, né? Tem toda razão. No próximo podcast a gente comenta. Colocar no... Sim. Mas nada oficial. Então, seriam esses indicadores de um adiamento? Sim. Fortes indicadores, né? Mas o que ocorre? O presidente da Disney, ele não quer que Star Wars fuja da estreia de maio. Que é o tradicional da saga. De todos os filmes que estreia em maio. Mas acho que não terá jeito. Ou de repente adia um ano inteiro, o que não seria de todo mundo. Pra maio de 2016, né? Joga pro Natal, né? Ou joga pro Natal mesmo. Mas vale daquela decisão dele. Né? Você acha que esse problema da tradição é uma coisa que pode implicar no filme? E como? Uma má qualidade? Eu não acho que tem nada a ver. Não, eu acho que também não. Se não é possível, não é possível. Eu prefiro. Eu não entendo. Que a Disney... Eu não entendo essa preocupação. É, também não entendo. É estranho. Pode até comprometer, né? Sim. Por ver. Sim. Eu prefiro que a Disney do que o filme. Embora, pra quem dava como. Não certo, né? A continuação do Star Wars, era mais um pouco. Sim, entendo. A gente já tá animado porque. Sim, tá. Agora segunda notícia, o preço do PlayStation 4 no Brasil. Nossa senhora, né? Essa com certeza foi uma das notícias mais... Mas cara, era totalmente esperado que o PlayStation 4 saísse num preço exorbitante. Mas aí tá, era esperado, cara, mas não era, né, tanto... É que o valor assusta qualquer cara, R$3.999. Eu vou contar depois uma história. Eu vou contar uma história depois, mas enfim... R$4.000. R$4.000, por mais que a Sony dê declarações que, mas é imposto disso, imposto daquilo, não. Que traz pra cá. Você pega qualquer blog de games, o pessoal faz a conta lá, cara, não chega lá. R$4.000. Acho que dá R$2.000, um pouquinho, alguma coisa do tipo, mas era o preço que seria tradicional. Acho que o PlayStation 3 teve alguma coisa do tipo, R$3.000 e pouco, mas não durou uma semana. No começo. Eles abaixaram depois, por um tempo. Então, né? Seria um preço pra marketing? Não sei. Mas esse de repente pode ser um marketing falho, viu? Acaba não pedindo no pé, né? Porque de fato, o grande problema no Brasil é o posto, Prático, né, cara? Deixa eu só explicar uma coisa. Se você pegar nos sites de fora o preço que hoje está sendo vendido, que eu acho que deve ser não mais do que $500. Tá no máximo $500. Se você for pra fora, pra comprar um PlayStation 4, você vai pagar menos do que o primeiro. Sim. Eu já vi essas contas. Se você importar, você paga menos também. Por mais que você pague taxa, senão você vai pagar sua taxa de importação. Né? Mas às vezes cai na pane. Então, sim, então você paga. Problemas, isso, né? E é tabelado, tem a taxa de pra pagar, etc. Então, assim, mesmo desse jeito, você não vai pagar R$4.000. Então não faz sentido. Né? Com meio esquisito. Não faz sentido. Eu aposto que esses R$4.000, esse preço, não duram muito. Talvez dure uma semana também. Não dura um mês. É a minha força. Vamos aguardar. Vamos aguardar? Vamos falar disso em novembro. Ou em dezembro, né? Ou dezembro. E vamos à venda do game GTA V. GTA V, né? Grande destaque do jogo, né? Sim. De games. GTA V que teve pessoas, que, né? Todo mundo, os meus amigos do Facebook publicaram: ah, comprei o jogo do GTA V. Eu particularmente não gosto dele. Ah, eu gosto. Eu não gosto. Eu gosto, sim, não cara. GTA, o modo de jogo dele é muito interessante. Eu acho que as pessoas pegam o GTA V pra soltar aquele desejo reprimido, sabe? De você fazer coisa errada, entre aspas. Eu não gosto. Mas assim, qualquer GTA, né? Sim. Do GTA do PlayStation 2 pra agora. Não, até do GTA quadriculado, né? É, quando você roubava carros, né? Aquele eu gostava. Você gostava de roubar carros, então você tem um desejo reprimido de... Pode ser. Não, mas de fato é um... Você aproxima muito, né, de uma interação humana. Sim. Você poder ter liberdade ali pra... Sim. Fazer uma carreira de bandido ou de você ficar judiando dos outros. E ele já está em quanto, já? Quanto tá vendo, já, Fred? Você tem dados aí? Os dados... Foi... $1 bilhão já, tem jeito. $1 bilhão? $1 bilhão já. Caramba. Isso pra venda de um jogo é um recorde, né? Seria, na verdade, ele teve vários. Seria recordes. Fabuloso até pra venda de filme, né? Sim. Qualquer coisa. Então, né? São fãs realmente reais, né? Sim, é. E o GTA V agora também tem a possibilidade de você jogar online, né? Você vai formar gangue, né? Sim. A Ou galera seja, tá. A galera tá pirando, falo, né? É aquilo que eu falo. É, as pessoas realmente gostam de explorar esses desejos mórbidos, né? Da raiz humana. É, você poder fazer o que você não tem coragem de fazer no exato, dia, né? Exato. Podemos dar essa exato. Análise superficial. Bom, a quarta notícia. Anunciado o filme em computação gráfica dos Cavaleiros do Zodíaco. Oh. Grande notícia. Oh. Desde que, né? Tem um bom roteiro. Né? E hoje nós vimos, né, a parte do trailer. O trailer gravado já, é né? Gravado, não é câmera oficial. Celular, é. E o que vimos... Né? Impressionou, agradou. Eu no início pensei, puta, mas será que. Eu fiquei preocupado com a sequência de luta, né, cara? Ficou mais realístico, né? Ficou bem realista. Bem... Né? Promete lutas dinâmicas, que aí faltava em Cavaleiros clássicos. Né? É, porque resumia assim que no ar. Golpe, vou matar né? você agora. E no golpe, né? Vamos dar o poder. Dava o poder, o cara dava. Parece RPG antigo, né? É. Tum, tum, tum. Até eu tô ouvindo esses dias um Nerdcast, né? Eu podia fazer jabá, né? Eu não tenho ideia, cara. Não, eu nunca ouvi isso. Aí eu tava reclamando que via Cavaleiro de um pro outro, que o cara sempre ficava, não, porque eu vou matar, não sei o que, tem um golpe, eu vou soltar, ele pulando, mas ele não sabe, eu tenho que ficava assim, sabe? É lógico que tem algumas cenas que acontece isso, mas a dinâmica era um pouco lenta. Ela acaba sendo um pouco lenta, realmente. Mas Dragon Ball Z, claro, Dragon Ball Z, eu acho. Mas esse filme parece que vai ter. Será empolgante. Esse filme que será lançado em 2014, não sabemos ainda o mês, porque não está, né, oficialmente. A previsão confirmado. É de junho ou julho, né? É. No Japão. Sim. E tenho certeza de que a Toei Animation, ela quer que a estreia ocorra também no Brasil, ao mesmo tempo que no Japão. Simultaneamente. É claro, porque o Brasil é o principal consumidor, um dos principais consumidores do... e. Eu diria que França e Espanha também são. Estão saindo do país de origem, né? Da série, sim. O Brasil é um dos tops, né? Porque se a gente a Ômega, teve a estreia, que foi mundial, eu tava na estreia em São Paulo. E ao mesmo tempo teve, acho que França, Espanha, Japão. Não sei se foi Índia também. Tava todo mundo junto ali no cinema. Foi legal que teve o evento, né? E não sou o cinema, né? O pessoal não vem do cinema, mexeu da gente. Pô, bacana, cara. Bacana, assim. Moto tá assim. O mercado, né, do anime. É, o mercado. E o que mais temos aí? Notícias? É. Temos aí Mortis, Lou Reed e Tom Clancy. Lou Reed, que foi o baixista, guitarrista, né, desculpa. Uh-huh. E vocalista da banda Velvet Underground, né, nos anos 60. Nos anos 70 ele começou uma carreira solo. Certo. Foi bem sucedida comercialmente até. Não, eu não conheço muito o trabalho dele. A carreira solo dele vai bem comercialmente até meados de 75. Depois ele dá uma sumida dele pro mapa, né? Uhum. O Velvet Underground volta nos anos 90, por um tempo, daí ele some de novo. E ele só volta em 2011 com aquele famigerado CD que ele lançou em parceria com Metallica, Lulu. Ah, Lulu. Em homenagem ao Luizão. Luizão. Luizão que participará novamente dos podcasts em breve. Lulu, que dividiu opiniões, né? Tem gente que adora e tem gente que odeia. É, Lulu também é assim. Lulu. Tanto que só eu que já... acho que ele não vende tanto quanto não, CD, não né? Não vende. Lulu, não se vende Lulu, tanto. Que eu chamei ele de Lulu queridão, ao mesmo tempo que chamei ele de Lulu cuzão. Rima, né? Ah, rima, é, ele é bem, bem carinhoso. Com certeza. E o cara morreu com 71 anos, fez um transplante de fígado e acabou tendo problema sério de desidratação. Uhum. E foi esse, mais um aí pra panteão da memória. E o outro foi o Tom Clancy, né? Escritor, né? Uhum. Autor de livros como de espionagem, né? Que viraram filmes até razoavelmente famosos como Caçado ao Outubro Vermelho, Soma de Todos os Medos. E também... Ele que criou o personagem Jack Ryan, né? Que Jack era Ryan. O protagonista dos principais filmes e livros que ele fez. A Soma de Todos os Medos eu vi. Achei bem legal. Teve um que tá, era o Harrison Ford, mas esqueci o nome do filme. Mas era muito bom também. Exato. Ele espionagem, ele sabia muito, né? Ele tinha, né, o know-how sobre isso, né? Sim. O cara manjava. Até a saga de game do Splinter Cell se baseou um pouco na história dele. Sim. Na história do... Tom Clancy morreu aos 66 anos e a causa não foi divulgada. Ainda não? Não. Faz um tempo já, né? Ele morreu segunda, né? Passado. Passado? Uhum. Se não me engano. Não, desculpa. Não, foi no início de mês. Isso, é. Início faz um mês. Tempo já. Deu tudo. E, pra fechar? Pra fechar? Não, não, não é pra fechar ainda não, cara. Não, é que esse fecha o top, mas ah, tem uma menção honrosa. Menção honrosa. Tivemos, finalmente, foi lançado, né, o trailer de X-Men, Dias do Futuro. Que já tinha sido lançado na Comic Con 2013, mas foi ao público agora. O que você achou do trailer do filme? Eu mantenho o que eu digo, Flash. Eu acho que este será o Império Contra-Ataca de X-Men. Será o grande filme de X-Men? Isso, com certeza. Eu notei uma certa carga emocional no filme, no trailer. É, parece que vai ter um lance pra drama ali também, né? É, eu consegui ver muitos elementos do... Até do próprio Dia de um Futuro Esquecido, que é a história, né? Claro, vai ser baseado integralmente nessa história. É claro que vai ser com o Wolverine e não com a Kitty Pryde, né? Que seria a versão original. Originalmente, mas eu vi muitos aspectos da Batalha do Apocalipse. Aí, desculpa, Batalha do Apocalipse eu li, né? Mas a Era do Apocalipse. Ah, sim. Que é quando os mutantes estão sendo decimados. Os Sentinelas lá no filme também já dá uma proporção grande, né? Dá uma coisa bem legal, né? Da perseguição, né? A profecia do Magneto, né? Esse filme já desde o segundo filme ele já tá meio já cantou a bola, né? É. Eu também tô bem empolgado com esse filme. E aí o elenco é lendário, né? Exatamente. O elenco sempre funciona. E o legal é que vai ter essa interação entre geração nova geração velha, antiga. Mas tem a geração nova quanto antiga, tem atores sensacionais, cara. Sim, sem dúvida. Muito bom. E temos uma menção honrosa. Menção honrosa, que é a produção de um filme sobre Mamonas a história assassinas. De Mamonas Assassinas. Exato. E aí, o que você acha dessa? Tem alguma expectativa? É, o Rodrigo Faro, né? Tá contado pra ser. Senhora. Pra viver o Dinho. Dinho, o nome dele? Dinho, vou. Eu ia falar Dinho Ouro Preto. Não, Dinho. É, Mamonas teve, né? Sua. Na época, né? Sua importância na música não tinha nada perto daquilo, né? Era uma banda que... O que acontece? Em 2016, já vai fazer 20 anos da morte deles, né? Sim, 20 anos. Então eles vão lançar o filme pra honrar a memória, etc. Os 20 anos de Mamonas Assassinas. O filme que vai ter aí a produção da Fox Channels, vai ter a direção do Cláudio Camus, que dirigiu o documentário, Mamonas para Sempre. Ah, sim. Eu não vi, sim. Eu também não vi o documentário. Mas vamos aguardar ver o que dá aí, mano. Inclusive até o próprio filme do Cavaleiro do Zodíaco é referente, né, a um aniversário, né? Aniversário. 40º. 40 anos da carreira do Masami Kurumada. Esperamos aí que viva mais pra ter 50 anos e de repente, quem sabe, alguma coisa nova, né? Uma animação nova. Tudo que tem que ser Omega, mas ninguém considera ruim. Embora a segunda temporada está muito boa. Afirmo novamente. Ick de Fênix apareceu, cara. Aleluia, veja irmão! Veja só você. Ick de Fênix. Sim. Bom, eu vou terminar com uma piadinha agora, porque eu esqueci de contar isso na notícia 2. O que acontece? Tá toda essa polêmica do preço do PlayStation 4, etc, R$4.000. Eu estava aí andando, né? De repente no smartphone, alguém me chama. Eu não vou falar quem foi a pessoa. Mas essa pessoa está vivendo lá fora. Está lá, acho que na Europa, enfim, algum país da Europa. Em algum lugar do mundo. É, algum país da Europa. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Agostinho, tudo bem? E eu, tudo bem. E ele, poxa, você tá afim de comprar o PlayStation 4? Porque eu sei que aí no Brasil o preço está sendo muito caro, mas eu acho que vou comprar alguns aqui e vou vender aí no Brasil. Você já sabe de alguém que queira comprar, né? Pra gente comprar? Eu falei, cara, quem sabe, né? Por quanto você tá querendo vender? Ah, cara, eu vou vender mais barato. R$3.000. Nossa, vai... Realmente é um preço tão chamativo. Eu não preciso nem dizer que eu parei de falar com ele. É óbvio, não tem... Bom, é complicado, né, Drew Crash? É complicado, né? É complicado, pessoal. Poxa, que ele vendesse pra cá, cara, por R$2.000. Tudo alto, já. Cara. Já, né, cara? Tudo bem. Acontece. Ele teve a chance dele. Foi isso que eu vou dizer. Então, é isso, Rodrigo. Encerramos o nosso sétimo podcast. Exatamente. Estamos aí caminhando para novembro, né? Estamos acompanhando aí o nome dos filmes. Teremos aí jogos vorazes no cinema. Comentaremos sobre o Drácula, que deixamos aí de fora da pauta, mas aqui estreia é muita série, série, né? Pra comentar, né? As duas acho que é o básico, né? E é isso. Rodrigo Frasco, quer acrescentar alguma coisa? Não, por enquanto é isso mesmo. Um grande abraço. Blog Soronerds, o podcast. Muito obrigado por vocês nos ouvirem até agora. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima.